Muito bem, 7:09. Estamos começando mais uma edição do Raimundim na Líder FM. Todo sábado a partir das 7 da manhã, a gente tem esse encontro aqui para falar com dicas para você viajar, comer e dirigir na programação 983. Lembrando que o Raimundim também está presente no Líder Notícias. De segunda a sexta-feira, nós temos aí aquele boletim especial preparado para você com dicas muito bacana. E é claro que toda segunda-feira, né? Você já tem aí através do Líder FM .com.br, também o podcast para você que não pôde ouvir o programa ou perdeu alguma parte importantíssima que você queria muito. É só você ir direto no site e poder ouvir novamente o Raimundim na Líder. Para começar esse programa de altíssimo garbo e elegância, eu gostaria de chamar ela, nossa querida Michele Montemor. Bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos meus colegas aqui de estúdio, Marcelo e Josiel, e bom dia Ricardo, que está em Porto de Galinhas, aproveitando uma praia. Exatamente, pessoas de posse, altíssimo garbo financeiro, nós estamos aqui. Ô Marcelo Ferri, hoje vamos ter uma pergunta especial nesse programa, valendo um autógrafo de Josiel Carvalho, uma selfie. Uou. Quantas pessoas nesse estúdio estão vestidas de verde? Não vamos saber. Bom dia pra você. Bom dia ouvintes, bom dia Josiel, bom dia Michele, bom dia Milton. E é com muita satisfação que estamos aqui novamente em mais um sábado. Exatamente. Dia dos professores. Dia importantíssimo, hein? Exatamente. Uma das maiores profissões que existe. Meu querido Josiel Carvalho, muito bom dia para você. É sempre um prazer estar ao seu lado. Essa pessoa muito importante. Satisfação. Satisfação é tremenda de estar junto com você. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcelo, Michele. O nosso amigo Ricardo, que... acredito que não está na ausência, porque ele está muito... Está no quinto sono. Bom dia, ouvinte. É um prazer ter de volta nossos nobres colegas aqui, o Marcelo e a Michele, que semana passada estavam em Ribeirão participando do Rally da Mitsubishi. Depois vão contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência, mais uma deles, que já estão calejada aí. E um alô especial e um salve a todos os professores, esses seres que nos apresentam esse mundo mágico das letras, da literatura, sempre servindo esses pratos fresquinhos do conhecimento. E hoje, eu como filho de uma, irmão de mais umas três e amigo de outras tantas, sou um grande admirador e, como todo brasileiro deveria ser, do professor. Então, salve a todos os professores. Salve os professores. E só uma coisa, José, esse negócio de calejado não rola, não. Se desse calo, eu tava fora, cara. Muito bem, 7:12. Você pode participar pela fanpage Líder Rio Preto no Facebook da Rádio Que É Demais. Tá valendo um kit da 98 aqui pra você que tá participando do Raimundim, tá bom? Hoje temos uma linda camiseta personalizada da Líder. Temos um copo, uma caneta pra você fazer a festa aí. E também um ingresso pra você curtir a Cinépolis, um filme bem bacana de segunda a quinta-feira. Tá bom? Só você deixar o seu nome no final do Raimundinho aqui, a gente vai fazer o sorteio. Pois não? Eu tô curioso, essa camisa bonita é igual a essa que o Josiel tá usando aqui? Não, essa aqui é da velha guarda. Eu quero essa camiseta, viu, o Hamilton? Exatamente. Eu vou participar do sorteio, pode? Pode participar. Bom, então lembrando, hein, tudo pela fanpage Líder Rio Preto no Facebook da Rádio Que É Demais. Vamos começar esse programa trazendo os destaques do programa de hoje. O Raimundim foi para Ribeirão Preto a convite da Mitsubishi Motors Brasil participar da penúltima edição do Rally Motorsport. E a gente vai contar aqui no programa um pouco sobre o que rolou por lá. E nós batemos um papo muito legal com o Thiago Ziborgi, que é produtor artístico. Ele viaja o Brasil e o mundo produzindo shows e está aqui em Rio Preto para o festival Festeja. Ele falou com a gente, claro, sobre viagens, gastronomia e muito mais. Nós teremos também destaque de turismo, como não poderia deixar de ser. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Tabapuã, que oferece diversas atrações rurais e fica bem aqui pertinho de Rio Preto. E ao vivo, vamos conversar com o pessoal da Casa das Janelas, coletivo cultural que promove semanalmente eventos em Rio Preto e que hoje faz a segunda-feira do tombo, com músicas, artesanato, atividades para criançada e gastronomia. E não perca o resumo das principais notícias da semana sobre turismo, gastronomia e veículos. É isso aí, tudo isso e muito mais a partir de agora no Raimundinho na Líder 714. Líder é demais. Acorda, amigo, o boato era verdade. A nova ordem tomou conta da cidade. É bom pensar em dar no pé quem não se agrade. Sendo você, eu me acomodaria. Não custa nada se ajustar às condições. Estes senhores devem ter suas razões. Além do mais, eles comandam multidões. Quem para o passo de uma maioria? Progrediremos todos juntos, muito em paz, sempre esperando a vez na fila dos normais. Passar no caixa, voltar sempre, comprar mais. Que bom ser parte da maquinaria. Teremos muros, grades, vidros e portões. Mais exigência nas especificações. Mais vigilância, muito menos exceções. Que lindo acordo de cidadania. Sai! A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura, ponta de lança, estrondo, marcha macia. Vossa Excelência, nossas felicitações. É muito avanço, viva as instituições. Melhor ainda, com retorno de milhões. Meu Deus do céu, quem é que não queria? Só um detalhe, quase insignificante. Embora o plano seja muito edificante, tem sempre a chance de alguma estrela irritante amanhecer irradiando o dia. Sai! A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura ponta de lança, estrondo, marcha macia. Preto já escolheu. Líder. Líder. Líder. É demais. caiada e o doce piedade. Barra de jangada lá em cima, fuleiragem, parecia malandragem, regalia. Fuleiragem, parecia malandragem. FM 721, Raimundinho na Líder. Pra você que tá acompanhando a nossa manhã de sabadão, muito bom dia pra você, hein? Vai participando aí pela fanpage Líder Rio Preto e concorrendo a prêmios na programação da rádio, que é demais. Ah, tá. Pois não. Bom, vocês acabaram de escutar Free World SA, do Mundo Livre SA, de Recife, e Marcha Macia, de Ciba, também do Recife. E agora vamos falar sobre as notícias do mundo automotivo. Tem estreia no mercado nacional, reestreia, na verdade. A Vespa, um clássico das duas rodas, está de volta ao Brasil a partir da última segunda-feira. As primeiras 1.000 unidades são numeradas e com grafismo especial. Estão à venda somente pela internet. Por enquanto, apenas a série especial Primavera 150 está disponível, com motor 4 tempos e freios ABS. A expectativa do grupo Piaggio, fabricante da scooter, de origem italiana, é que sejam comercializadas 20 mil unidades até o final deste ano. 2.000. 2.000 unidades. E o plano do grupo é abrir 8 lojas no Brasil até o fim do ano. As primeiras serão em São Paulo e Campinas. De acordo com especialistas, a Vespa vai custar 22 mil. Ela foi vendida no Brasil na década de 80 em uma parceria do grupo Piaggio com a Caloi. Mas nessa época da Piaggio com a Caloi, a Vespa era mais em conta, né? Essa Vespa tá cara demais, não tá não? E é muito cara dos anos 80 mesmo, né? Muito, muito. Ela é muito estilosa, né? Ela é bonita. E só para vocês ficarem sabendo, ouvintes, lá na Itália, a Vespa custa cerca de 16 mil reais. Aqui ela vai custar 20? 22. 4 mil a passar, pra você ir lá buscar a vida. É bem isso, né? Ela, a Vespa ela tem a troca de marcha na... Eu guiei uma vez, nem sei se é... É uma bem antiga. Acelera com o pé, não é isso? Não. Tem um freio que é no pé, né? É o freio. Você muda a marcha na... marcha na manopla. Isso. Mas essa ela é invocada, tá? Ela vem com freio ABS e tudo mais, enfim. Vem moderno, né? Vem configurado. É, legal. E, bom, agora dando sequência, né? A Ford desenvolveu um novo padrão de camuflagem com a qual a montadora acredita ser possível testar seus protótipos nas ruas sem revelar segredos antes da hora. Batizado de 3D Brick, o disfarce é uma lâmina de vinil da espessura de um fio de cabelo impressa com milhares de pequenos cilindros pretos, cinzas e brancos, combinados de forma aparentemente caótica. Inspirada na natureza e em ilusões de óticas populares na internet, a nova camuflagem dificulta a definição das linhas externas do carro, seja a olho nu, em vídeos ou fotos. A camuflagem não impede que o carro seja visto. Pelo contrário, chama a atenção, mas por desestruturar as formas, a superfície e a cor. Se você quiser testar essa nova camuflagem da Ford, acesse raimundin.com.br, hi-mundin.com.br e assista ao vídeo de divulgação do 3D Brick e conclua você mesmo se funciona. Interessante esse, porque a gente vê notícias direto, né? Carro X flagrado nas ruas, não sei de onde. Na era dos drones e dos smartphones, está cada vez mais difícil para a indústria automobilística esconder suas novidades, né? É bacana. E um grupo de motociclistas saiu da fábrica da Honda em Manaus, no Amazonas, com destino à sede da empresa em Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, a bordo de CG 160 Titan da série especial de 40 anos. A expedição CG 40 anos, quilômetros de histórias à jornada, percorrerá cidades do Brasil homenageando os mais de 11 milhões de brasileiros que guardam histórias a bordo dos modelos CG. O grupo se dividiu em dois trajetos, com mais de 6 mil quilômetros cada um. Enquanto uma turma passa pelo Nordeste, a outra corta o Centro-Oeste do país. Durante a expedição, está sendo produzido um documentário sobre a importância da CG na vida dos brasileiros, suas histórias e conquistas a bordo do modelo. A CG foi lançada no Brasil em 1976, quando a Honda iniciou a produção de motocicletas aqui no Brasil. A expedição CG 40 anos pode ser acompanhada pelas páginas oficiais da marca no Facebook, Honda Dream Brasil e Honda Brasil. 40 anos de Honda. Honda CG, né? É a CG 40 anos. CG tem história. Aí. Você, CG ouvinte, tem uma CG aí? Uma história com a sua CG? Conta pra gente aí pelo Facebook. Manda um WhatsApp aí agora pra gente. José, por favor, o número do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp 981-36-2140. Se você é proprietário de uma CG, por favor, não importa o ano. Deve ser muitas histórias, né, na CG. Porque hoje em dia existem outras opções, mas na época aí a CG dominou totalmente esse mercado, né? Ainda domina, né? Mas era uma hegemonia, né? Assim, uma... moto de entrada, né? Eu lembro que até hoje eu acho muito charmosa e estilosa a CB400, né? Que é aquela velhona, aquela antiga. Essas mais modernas não me atraem muito, não. Mas a CB400, ela é meia... Não sei se é um pouco de nostalgia, uma coisa assim, mas ela... é um clássico. Ela é muito linda. Não tem motociclista que não seja apaixonado por CB400. Exatamente. Pra você que já teve uma mobilete. Manda também aqui seu comentário, hein? Pois não, vamos continuar. E voltando a falar, continuando, na verdade, a falar sobre moto, a Ducati... Agora é moto. A Ducati deu início à pré-venda no Brasil do modelo Multistrada 1200 Enduro. Equipada com um tanque de combustível de 30 litros, a motocicleta ultrapassa os 450 quilômetros de autonomia. A Multistrada 1200 Enduro foi apresentada no último final de semana, durante o Brasil Motorcycle Show em Curitiba, lá no Paraná. O modelo traz um conjunto completo de itens de série, como rodas raiadas de 19 polegadas na frente e 17 polegadas na traseira, suspensão eletrônica semiativa dianteira e traseira, ABS para curvas, luzes de curvas, controle de tração, controle de elevação da roda e sistema semiativo de suspensão. Também tem controle de velocidade eletrônico e módulo de Bluetooth, que permite ao piloto conectar a moto a um smartphone e gerenciar funções multimídia. Com o sistema, é possível registrar dados da moto e itinerários de estrada. A previsão é de que a Ducati Multistrada 1200 Enduro chegue às concessionárias no final de novembro. Para os 50 primeiros compradores, o modelo sai por R$ 89 mil. É uma boa moto para pegar a estrada, né? Para viajar. A Ducati é clássico das motos também, né? A Ducati, os italianos, eles são mestres no design, né? Então a Ducati, além de umas motos bonitas, agora estão com esse perfil de moto estradeira, né? Porque até então era um perfil mais para cidade mesmo, de moto de alta performance, mas assim, não tinha essa autonomia que a Enduro tem, né? Que a Multistrada Enduro tem. E é uma moto bem bonita, né? Bonita, costuma ser bem bonita. E é cheia de tecnologia, né? Ela só não tem mais tecnologia que uma moto da BMW, que a gente vai falar durante essa próxima semana, uma moto conceito que a BMW está trazendo aí, que praticamente pilota sozinha, José. É um negócio muito doido. Mas vamos lá, dando sequência, a F-150 Raptor 2017 será uma das atrações da Ford no Salão do Automóvel de São Paulo, mês que vem. Com motor 3.5 litros biturbo, a picape tem 456 cavalos de potência. A linha F-150 é a mais vendida dos Estados Unidos. A Raptor tem carroceria de alumínio de nível militar, chassi de aço de alta resistência e 220 quilos mais leve que o modelo de 2014. A transmissão é de 10 marchas e o sistema de tração 4x4 também é novo. A F-150 Raptor 2017 é a única da linha Ford a contar com 6 modos de gerenciamento para diferentes tipos de terreno. A economia de combustível também aumentou em 20% em relação ao modelo anterior, graças ao motor EcoBoost e ao sistema Auto Start Stop de desligamento nas paradas. Desenvolvida para ser uma máquina de desempenho off-road, a F-150 Raptor 2017 ainda não teve o preço divulgado pela montadora, que também não anunciou quando começa a pré-venda no Brasil. Se você quiser ver uma foto da F-150, corre lá no nosso Instagram, Raimundim, que tem uma foto dessa picape bem legal. Cada muito dia bem. Mais cheio de tecnologia, né? O que é tendência em tudo, né? Os veículos. Sim. E essa F-150, ela tem um visual esportivão, assim, agressiva. É muito bonitona mesmo. Entra lá nas nossas redes sociais e confira. E, gente, você sabe o que é um rally de regularidade? Vocês sabem? Desconfie. Diferente do rally de velocidade, o de regularidade é uma prova na qual o objetivo da equipe, formada por um piloto e um navegador, é seguir o trajeto determinado pela organização, mantendo médias horárias pré-estabelecidas. Nós já participamos de algumas provas do rally Mitsubishi Motors aqui em Rio Preto. E no último final de semana, a Mitsubishi Motors do Brasil convidou o Raimundim para acompanhar o rally em Ribeirão Preto. E lá, além de dirigir a Triton L200 por estradas de terra e asfalto, conversamos com alguns participantes da prova. Ouça aí! Passou o sábado da semana passada desbravando rotas e superando obstáculos na etapa de Ribeirão Preto do Rally Mitsubishi. Por lá, o Rally Mitsubishi é disputado em duas modalidades, o Rally de regularidade e outro bem curioso, o Rally Outdoor, em que equipes de 8 a 10 pessoas, divididas em dois carros, recebem um mapa que, além do percurso, traz diversos pontos de parada onde os participantes têm de cumprir tarefas em meio à natureza. Fomos convidados pela Mitsubishi Motors do Brasil para participar do rally de regularidade a bordo de uma L200 Triton. O piloto Rafael Cardoso, da categoria ASX, explica pra gente qual é esse negócio de rally de regularidade. Uma competição de automobilística onde se tenta andar o mais próximo possível do tempo estipulado pela organização. Nós competimos por décimos de segundo, são esses décimos de segundo no final, de diferença de um carro para o outro, que fazem ganhar ou perder uma prova. Antes da largada, a organização distribui uma planilha para cada dupla, com a rota e a velocidade média em cada trecho. A programação é para que o percurso seja feito em 4 horas e 20 minutos desde a largada à chegada. A Michele foi a piloto e eu o navegador. Nessa combinação, vencemos a categoria imprensa na etapa de Rio Preto, disputada em junho. E para quem pensa que é fácil, com a palavra, Paula Breves, piloto da categoria graduados. Muito esforço, muita atenção, você não pode piscar, você tem que manter uma velocidade, as entradas, é muita derrapada, e o navegador ele tem que estar muito atento com esse odômetro, porque senão você perde as entradas. Fácil não é, mas é gostoso. O tempo passa e a gente nem vê. E quem reforça isso é a navegadora da categoria Turismo Light, Lúcia Barreto. Eu até comentei assim, quando tá chegando o finalzinho da prova, assim, você fala assim, gente, queria mais, porque são 4 horas e acho que 20 minutos, e geralmente quando tá chegando você quer um pouquinho mais, muito bom. E para ser assim, o percurso tem de ser bom. O piloto da categoria ASX, Elton Gonçalves, aprovou. O circuito foi realmente bem, bem trabalhado, com diversos tipos de terreno, arenoso, rocha, meio de canavial. Faltou uma chuvinha, mas tá valendo. A navegadora Angélica Franchini também gostou do trajeto e elogiou a sinalização. Tô gostando, muito gostosa a prova, tá bem tranquila os trechos, tá assim, bem sinalizada, tá legal. A sinalização e a planilha, no entanto, nem sempre são suficientes para um bom desempenho. Se a dupla for estreante, então, como o piloto Maurício Roberto e a navegadora Marina Gerber. Já se perdemos nos primeiros, acho que 15 quilômetros a gente se perdeu. Aí ficamos atrasados 20 minutos. Aí agora tentar correr atrás do prejuízo. Mas o Rally Mitsubishi é muito mais que competição. As etapas são celebrações dos amantes do 4x4, pelo menos para o Raimundinho e para o piloto Alex Antônio. 4x4 para mim é unir a família, curtir não só no rally, a gente curte também no dia a dia com nossos carros, aventura, diversão, é tudo, é muito legal. Para o piloto Carlos Augusto, também é. É gostoso, né? Família reuniu, o navegador é o filho, a esposa está de acompanhante, a Zequinha, né? Pela primeira vez. Marcelo Ferri, para o Raimundinho na Líder. Muito bem, na Líder 7:37 agora. Olha, a gente participou desse rally em Ribeirão Preto, foi bem legal. Foram quase 5 horas de prova e, olha, é preciso prestar muita atenção, tanto o motorista quanto o navegador. Eu fui de motorista, o Marcelo foi de navegador e, assim, tem que trabalhar em parceria mesmo, os dois, né, Marcelo? Eu me enrolei com o cronômetro 2 segundos, José. Olhei pra baixo assim, a hora que eu olhei pra frente de novo, a gente já tinha errado o caminho. Deve ser bem complicado, né? Mas é tão gostoso. O mais legal é que vem gente do Brasil inteiro, de Minas Gerais, de Recife, do Rio de Janeiro, do Sul. Tem gente do Brasil inteiro participando. Tinha uma recifense correndo lá. Saiu do calor de Recife para o calor de Ribeirão Preto, que aliás estava muito quente. Faltou só uma chuvinha pra dar uma assentada na poeira, porque eu vou te falar uma coisa, hein? Uma terra vermelha, rapaz, eu saí de lá parecendo o torcedor do rubro. Mas assim, o legal é que a gente passa por lugares que carro normal não passa, sabe? Só tem que ser com 4x4 mesmo. Sim, tem uns trechos ali que 4x4 das nervosas ainda. Porque assim, com carrinho, suspensãozinha boa, você não passa mesmo. Os lugares. E a Michelle mandou bem, viu? Carro com câmbio manual. Você tem ideia de quantas vezes você teve que trocar de marcha, Michelle? Não, é manual mesmo, é a tração manual também, né? Porque hoje... Então... Mas essa é a coisa gostosa de se dirigir, pelo menos pra mim, né? Eu também eu gosto. Eu gosto dessa coisa de você trocar a marcha, você realmente sentir que você tá dominando a máquina. É, exatamente. Eu também gosto, José. Então, e é um rally, assim, a gente passa por terrenos muito difíceis e, assim, raramente são as vezes em que passa de 45 quilômetros horários. E mesmo assim, cara, por conta da estrada irregular, por conta do piso... Quando a caminhonete atinge 40 km horário, dá a impressão até que está correndo. É verdade. Né? A gente passou por um trecho em São Simão, um lugar muito bonito, bem bacana, que a pista era bem arenosa, assim, sabe? Parecia até que eu estava dirigindo na areia da praia. Assim. E o percurso, quanto dá de, quanto no total? Olha, eu não medi a quilometragem não, José. É porque assim, nos pontos, são vários pontos de parada, né? Que a gente tem que zerar o odômetro. Então a gente acaba perdendo esse... É, teria de pegar a planilha e fazer um cálculo. Ou perguntar pra organização, né? Mas foi quanto tempo de prova? São 4 horas e 20. Como é de regularidade, você tem que cumprir. Todos os participantes têm que cumprir em 4 horas e 20, né? É, se cumprir em menos ou em mais, você vai perdendo ponto. É, nessa ocasião, a gente optou por fazer imagens e, enfim, fazer uma reportagem. Em Rio Preto, por exemplo, em Rio Preto a gente optou por participar. Nós também fizemos, né, as imagens, entrevistamos o pessoal, mas a gente participou mesmo tal, e bom, ganhamos. Lá é bom a gente nem falar. É, né, não, vamos deixar pra lá. Esse rally tem etapas no Brasil inteiro, Rally Mitsubishi? Sim, são etapas no Brasil inteiro, geralmente uma, em média uma por mês, uma cada 2 meses. E o mais legal é que em Ribeirão, como o Marcelo falou, são dois tipos de rally. O rally motorsports, né, que é o de regularidade, e o outdoor, que é um rally de aventura, que você pode ir com os amigos, com a família, né, e você tem que fazer algumas tarefas, como, por exemplo, lá em Ribeirão, o pessoal entrou em algumas cavernas. Eu falei na matéria, mas é legal reforçar, a equipe são com até 10 pessoas divididas em 2 carros e além de fazer o trajeto lá de carro tal dentro do tempo determinado, tem essas atividades, essas tarefas extras, que andar de bike, tipo uma gincana mesmo, uma gincana em meio à natureza, um negócio bem legal. E que, aliás, a Mitsubishi, o pessoal da organização do rally, eles falaram que estão a fim de chamar o Raimundinho para participar de um desse. Ó, que legal. E aí vamos, enfim, todos, Josiel de bike, meio time tá completo, meio time eu e o Hamilton de bike. Não, o Hamilton eu quero deixar ele para a prova de quem come mais hot dog. É o Rally Hambúrguer. Rally Burger. Temos que passar em cada etapa, a gente come 35 hambúrguer. É, pra vocês terem uma ideia, teve uma das provas que era pra pegar uma galinha, né? Nossa. E aí os participantes tinham que pegar essa galinha. E aí o pessoal da Mitsubishi falou: olha, lá do lado tinha um potinho com ração, né? É, cheio de pegadinha. A prova era pegar uma galinha. Eles deixaram uma quirera lá pra você trazer a galinha pra perto. Só que muita gente da cidade. Mas ela, né, tava solta, solta num descampado ou tinha um lugar mais. Não, descampado. É? Descampado. O Fernando, que é o assessor de imprensa, ele estava contando pra gente que, sim, o que tinha de gente correndo atrás de galinha e que alguns poucos, geralmente esses alguns poucos, gente do interior, né? que se ligaram, que opa, tem uma quirera aqui para eu trazer a galinha para mais pertinho, né? Para mais espertos. É. Então preparem-se que a equipe Raimundim vai participar desse rally em breve. É, e assim, pô, e agradecer a Mitsubishi Motors do Brasil pelo convite, né? Por mais esse convite, foi muito agradável aqui, né? Exatamente. O final de semana passado. E uma pena vocês não terem ido, mas na próxima certamente estaremos todos juntos. Vamos participar de um rally, eu e o José, o carrinho de rolemã. Opa. Uma disputa que nós estamos fazendo. Oh, aqui em Rio Preto é radical, hein? Nossa, sensacional. É, tem que botar uns pneuzinhos off-road, né? Mas tem que ser quando chove. De preferência. Fica mais emocionante. Muito bem, faltando agora 15 minutos para as 8, daqui a pouquinho a gente volta trazendo o quê, hein? O que nós vamos trazer no próximo bloco? Vamos falar de turismo, sobre turismo. Então, Tabapuã. Fique esperto aí, Tabapuã, já, para você que está ligado aqui no Raimundinho na Líder. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, 10 minutos agora para as 8. Só lembrando a você, meu querido amigo ouvinte, que hoje, à meia-noite, começa mais um daqueles 50% da população não gosta e 50% gosta. Odiado por uns. Eu tô no 50% que não gosta, porque como eu acordo às 5 da matina, você imagina segunda-feira. Mas né? Você dorme mais cedo também, né? Ah, não, eu até gosto. Até o horário de verão! Até o organismo acostumar, vou te falar, eu sofro. Tá acostumado, agora já acabou. Agora vamos falar sobre coisas gostosas, turismo. E hoje a nossa dica é Tabapuã. A cidade fica a 55 quilômetros de Rio Preto, cerca de 50 minutos de viagem de carro pela rodovia Washington Luiz até a entrada para o Showa. O destino é indicado para quem gosta, para quem deseja ficar perto da natureza, descansar e saber um pouco mais sobre os tempos áureos do café. Em Tabapuã está a fazenda Água Milagrosa, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. A propriedade é do final do século XIX e já foi uma das grandes produtoras de café do interior de São Paulo, com mais de 1 milhão de pés. Ao longo do tempo, mudou para a plantação de seringueiras, laranjas, cana-de-açúcar e mamonas, mas se destacou mesmo na criação de gado. A fazenda foi responsável pelo nascimento da raça bovina Tabapuã, o primeiro zebu 100% brasileiro reconhecido e registrado no Ministério da Agricultura. E para visitar a Fazenda Milagrosa é preciso fazer um agendamento prévio. Os visitantes podem passear pelos 3 mil hectares da propriedade, passando por seringais, plantações de laranja e cana. Além disso, também tem a oportunidade de visitar a imponente centenária sede da fazenda e ter contato com algum dos bois mais premiados do Brasil, já que a fazenda já ganhou mais de 1.500 troféus em competições no país e no mundo. Ah, e a capela da fazenda foi inspirada no Museu do Louvre de Paris. Oh, o Ricardo vai querer ir pra lá. É, e outra atração em Tabapuã é o Museu do Café. Lá, o turista pode conhecer mais sobre essa atividade econômica que impulsionou o interior no século passado e também aprender sobre o processo de produção do café. Além de, claro, apreciar uma boa bebidinha, porque lá tem uma cafeteria. E no Museu da Roça, os visitantes encontram ferramentas, objetos e peças antigas de roupas que resgatam a vida e o trabalho no campo. Se o seu negócio é natureza, aproveite para conhecer o sítio Beija-Flor, que se destaca pela produção de látex e macadâmia, noz australiana de grande valor nutricional e que eu adoro demais. Além de passar pelas plantações e conhecer o processo de fabricação do látex e das nozes, o turista pode visitar uma lojinha com produtos bem diferentes, como a paçoca de macadâmia. Interessante, será que é bom isso? Deve ser, deve meu. Ser. Tudo com macadâmia é uma delícia. Cai dentro que você vai gostar. Aí, então quem quer conhecer Tabapuã, também não esqueça da Estância Pau D'Alho, que é a estância e o pesqueiro do Chiquinho, oferecem trilhas e represas. É possível passear de barco e praticar pesca esportiva no centro da cidade. Não, praticar pesca esportiva, ponto. No centro da cidade, vale a pena visitar a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios, de 1939, em estilo neoclássico, e o Centro Cultural Flávio Rangel, que abriga um museu dedicado à história de Tabapuã. O José já está querendo fazer pesca esportiva no centro de Tabapuã. Na estância, Pau D'Alho e o pesqueiro do Chiquinho oferecem trilhas e represas. É isso. Isso. E lá no raimundim.com.br você encontra muitas reportagens e dicas sobre turismo aqui na nossa região, no Brasil e no mundo. Acessa lá. Muito bem, vai participando. Bora visitar Tabapuã, hein? Vamos para lá agora de tarde, José? Vamos. Ai, vamos comer macadâmia? Não, eu também não. Não, vamos macadâmia. Fazer um churrasco. Ah, Milton. Então, mas a macadâmia fica bom. Até se você triturar ela assim e jogar em cima do não da fica legal? Carne. Fica eu falo que eu gosto de arroz doce com beterraba. Não tem sabonete de macadâmia? Meu Deus. Sabonete, não, macadâmia é bom pra comer, cara. Não, não é macadâmia, é outra coisa. Ó, 5 para as 8 vai de Josiel. Líder é demais. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see. You see a bad mother. Look at me, you know what you see. You see a bad mother. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. Look at me, know what you see, see a bad mother. Huh. Huh. Told you so. Told you so. Having fun, got money fun. Having fun, got money fun. Having fun, got money fun. Having fun, got money fun. Cause I paid the cost to be the boss. You is what you am. Hey cow, don't pick ham. Horas e 3 minutos da programação Líder, esse é o Raimundim. Vocês acabaram de escutar You Are What You Is, de Frank Zappa, californiano Frank Zappa. Frank Zappa. E The Boss, de James Brown, da Geórgia, também norte-americano. Ah, gente boa esse cara. Os dois são muito gente boa. Eram, né? É. Agora foram. Vamos continuar a falar sobre viagem. O Museu do Videogame Itinerante está em São Paulo. No acervo, aparelhos e jogos que fazem parte dos 44 anos de história dos consoles. São mais de 250 videogames em exposição, 30 deles à disposição de quem quiser jogar. A velha guarda pode matar saudades do Atari e do telejogo. Também tem outros menos antigos, como Nintendinho, Master System, que é da minha época, viu, Master System, Mega Drive e Super Nintendo, além dos modernos PlayStation 4 e Xbox One. Esses são da minha época. Destaque também para os simuladores de corrida e de dança. O Museu do Videogame Itinerante tem entrada gratuita e fica até o dia 30 desse mês no Shopping SP Marketing, que fica na Avenida das Nações Unidas, número 22540, no bairro Santo Amaro, em São Paulo. Será que a pessoa pode jogar? Pode brincar? Pode. Vai ter vários videogames, inclusive Atari, Master System. Então, é sensacional. Telejogo. 30 videogames estão à disposição de quem quiser jogar lá. Lembra da lenda do virar o Enduro, chegar no final de River Raid? Nossa senhora. Olha, eu jogava Star Fox no Nintendo 64, junto com o Samir. Olha só. Então, e hoje eu jogo Xbox 360. É legal, hein, cara? É legal mesmo. Tem um jogo que chama Call of Duty, Josiel. Nossa, quando você tiver irado, cara. Aí você fica pensando assim, né, Marcelo? Daqui uns 30 anos, o Xbox, por exemplo, o cara fala, que é Xbox? Né? Aí você imagina o Atari. O Atari vai virar relíquia de museu e se alguém tiver com algum funcionando, nossa senhora. Eu nunca fui ligado, cara. Nunca fui ligado, nem na minha infância. Tem um vídeo, eu não me lembro qual que é o videogame, se é Nintendo, se é Super Nintendo. Tem um vídeo que recentemente o cara abriu a caixa, é novo. Mas assim, tem 30 anos o videogame. O cara foi abrir a caixa novo, assim, tirou tudo zerado e tal. Eu não sei se é Super Nintendo, então depois eu vou procurar aqui. Isso que é desapego. E assim, só esse abrir de caixa aí, o produto dele já deixou de valer uma grana. Nossa, é verdade. Mas videogame é um negócio, Josiel, renda-se ao videogame, sempre atende. Eu acho que é hora, acho que é agora. Ah, eu gosto de videogame, hein? É um bom entretenimento, claro, né? Não dá pra você ficar viciado no videogame com beirando os 40 anos de idade, né? Mas, enfim. Eu daqui uns 10 anos já chego nos 40 também. Tô... O Josiel tem um medo de chegar nos 40. Gente, hoje é dia do professor e não dia da mentira. O Josiel, ele tá um pouco preocupado com os 40 anos devido ao amigo dele, o Dr. Damião. Tem o dedo do meio do cara, não é certas coisas, né? Medo de entrar num relacionamento sério. Mas desse dedo aí eu tenho medo também, você viu? Tá. Mas não pode ter, gente. Precisa cair nele, uma hora vai não ter pode que cair. Ter. Eu conheço, tem um amigo que ele faz a cada 15 dias, que ele gosta. Ele quer tirar sempre a segunda opinião. Nobres companheiros, eu sei que não é minha vez de ler, mas eu estou aqui. Como não sou, nunca assisti Harry Potter, nem li nada. Nada dele. Tá ansioso. Acreditem-se. Eu queria saber qual que é essa palavra aqui. Hogwarts. Eu acho que é isso mesmo. Hogwarts. Tá. Bom, então logo eu vou ter o meu desafio, vai ser dizer Hogwarts. Bom, dando sequência, vamos lá. Estudo do site Skyscanner revela que 73% dos passageiros aprovam a proibição de bebidas alcoólicas em viagens aéreas. O motivo é que pessoas bêbadas atrapalham a experiência da viagem. E você sabia que para ficar bêbado, embriagado, durante um voo, basta uma taça de vinho? Isso porque a pressão atmosférica dentro de uma aeronave é equivalente a estar em uma montanha com mais de 2.200 metros de altitude. Nessas condições, o organismo tem menor capacidade de absorver o oxigênio, o que pode provocar tonteira. As informações são de médicos entrevistados pelo blog da empresa aérea KLM. Outro potencializador da embriaguez é o ar seco dentro dos aviões, combinado ao efeito diurético do álcool, fatores que podem levar o passageiro a ficar desidratado muito mais rápido do que se a bebedeira fosse em terra. A recomendação para quem quer ingerir álcool durante o voo é beber muita água em meio ao processo e evitar o consumo de salgados. Assim, a velocidade com que o corpo se desidrata diminui, retardando o efeito do álcool e evitando transtornos e constrangimentos. Olha, teve uma vez que a gente viajou, eu e Marcelo viajamos para Mendoza, né? E do voo, a gente degustou alguns vinhos, né? Serviram alguns vinhos. E eu degustei esses vinhos no voo. O problema é que teve uma turbulência. Você lembra disso, Marcelo Ferri? Lembro, claro que lembro. Então, gente, evite beber durante o voo. Ainda nunca tive essa sensação. Eu só bebo water e orange juice, suquinho de laranja e água, não passo disso. E os fãs de Harry Potter agora vão ter a oportunidade de passar algumas horas dentro do universo mágico em que habita o personagem. A Warner Bros. Studio Tour de Londres, na Inglaterra, vai abrir as portas para que um grupo de fãs participe de um jantar de Natal em Hogwarts. É isso? Hogwarts. Hogwarts. O evento acontece nos dias 7 e 8 de dezembro. Os hóspedes serão recebidos com bebidas e canapés. Depois, vão poder provar 3 pratos além da sobremesa. Os convidados ganham varinha personalizada, camisa, ingressos para um tour nos estúdios da Warner Bros. Os maiores de 18 anos podem participar de uma degustação de cerveja amanteigada. A locomotiva do Expresso também vai estar lá para os visitantes tirarem fotos. Os ingressos para participar do jantar de Natal custam 240 libras, cerca de R$870 por pessoa. Tem que ser fã, hein? Tem que ter comida boa. E a Inglaterra é o destino com seguro viagem mais caro do mundo para os brasileiros. A informação é do site Compara Online. Custa em média R$ 442 por semana. O valor é atribuído ao custo elevado da saúde pública no país europeu, o que obriga o viajante a contratar um plano que ofereça ampla cobertura. Em segundo lugar na lista aparece Angola, na África. Por lá, o seguro viagem custa em média R$ 370 por semana e é obrigatório tanto para pessoas que se hospedam no país quanto para quem está apenas de passagem pela região. O preço é por causa do risco iminente de conflitos armados. O terceiro país com seguro viagem mais caro é Cuba, onde o custo médio com planos é de R$ 367. Completam a lista dos 5 destinos mais caros os países com livre fronteira na Europa, com custo médio de R$ 337, e a Venezuela, na América do Sul, onde, por causa da violência, o seguro viagem custa em média R$ 267. E entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro, acontece a 4ª edição da Peru Week. Durante 15 dias, empresas de turismo do Brasil vão oferecer 140 ofertas de viagem ao Peru. Além de pacotes de viagens com deslocamento aéreo ou terrestre, hospedagem e roteiros, a Peru Week também vai contar com ofertas exclusivas de passagens aéreas. A Peru Week é realizada anualmente no Brasil com o objetivo de promover o país andino, seus destinos turísticos e sua cultura. E não é só por meio de viagens, não. Durante os 15 dias da Peru Week, 36 restaurantes especializados em culinária peruana, espalhados pelo Brasil, vão oferecer pratos a preços especiais, momento ideal para provar uma das mais conceituadas gastronomias do mundo e brindar com um genuíno pisco sour. Acesse o site www.peruweek.com.br e confira a lista completa de atrações turísticas e gastronômicas. Meu, uma boa pedida para quem está pensando em ir para o Peru, quem está pensando em dar um rolê por lá. É um país muito bacana, né, Michelle? Muito lindo, lindo. Vale a pena conhecer. E, assim, essa promoção, essa Peru Week, vai ser possível encontrar passagens para Lima, capital do Peru, de onde saem os voos para os outros locais e tal, por até $300. Então, assim, compensa, fique atento. Tá a fim de ir pro Peru, tá se programando para ir para lá, fique atento a essa semana aí, Peru. Muito bem. 8:03, daqui a pouquinho temos entrevistados. Temos entrevistados ao vivo e muitas dicas de passeio aqui em Rio Preto e turismo também. Ou seja, vai participando você também, tá? Fanpage Líder Rio Preto no Facebook da Rádio Que É Demais. Tá valendo o kit da 98 pra você. Tem camiseta, tem copo, tem caneta e ainda tem ingresso pra Cinépolis pra você poder curtir um filme bem bacana. Raimundinho, volta já. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Líder FM. Muito bem, 8h18, de volta, Raimundinho na Líder. É isso aí, agora a gente está ao vivo com Celeste Damião, da Casa das Janelas. O espaço de convivência aqui em Rio Preto realiza hoje a segunda-feira da Torre. Vai ter artesanato, teatro, palhaçaria, chorinho, gastronomia, intervenções, atividades infantis, consumo consciente, economia criativa e o melhor, a entrada é gratuita. Mas para falar mais sobre esse evento tão legal e também sobre o espaço, a gente recebe aqui no estúdio a Celeste. Bom dia, Celeste, e obrigada por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade da gente vir aqui falar um pouquinho sobre esse evento que acontece hoje. E, bom, para começar, conta pra gente como e quando surgiu a ideia de criar a Casa das Janelas, o espaço. É, a Casa da Janela é um espaço do Ubiratã do Brasil e a Bruna Borges. Eles criaram o espaço já faz alguns meses, onde acontecem sempre espetáculos, né? É um espaço bastante cultural e tem trazido a galera para um espaço diferente aqui no, na nossa região. E aí, em seguida, né, nós acabamos fazendo uma parceria com o pessoal do coletivo Artesão do Sesc e acabamos lançando a primeira edição da Feira da Torre, que foi o maior sucesso. Nós tivemos uma circulação de 400 pessoas na feira. Nossa, que legal! É, então, foi um espaço bem interessante, com diversidade de pessoas. Então, nós tivemos famílias, jovens. Então, foi bem bacana. E, diante desse sucesso, a gente agora está trazendo a segunda edição. Celeste, a Michelle falou de palhaçaria. Me explica mais o que é isso. É, nós vamos ter... Como a gente está na Semana da Criança e a feira tem o intuito de trazer a família para o nosso espaço, nós teremos apresentações teatrais e intervenções de palhaços. É, além de oficinas para as crianças. Então, na verdade, palhaçaria são intervenções de palhaços durante a feira. E não são esses palhaços do mal que estão invadindo não, o mundo, gente. São palhaços de verdade. Exatamente, fiquem tranquilos, crianças, podem ir lá, vocês vão gostar bastante. Sim, e Celeste, qual é a proposta da Casa das Janelas? Então, na verdade, a proposta é que a gente pudesse trazer o artesanato para a comunidade e uma valorização, né, de comprar de quem faz. E essa proposta tem sido bem interessante, porque eu acho que hoje o artesanato ele tem sido visto de uma forma mais profissional. Muita gente... Principalmente nessa crise, muita gente deixou de perdeu seu emprego e buscou uma segunda oportunidade de trabalho. E o trabalho tem sido feito de uma maneira mais profissional e tem sido valorizado. Então, a proposta da casa é que a gente leve essas pessoas até lá para conhecerem o trabalho do artesão. E junto com isso, associar gastronomia, cultura, apresentações teatrais. Então, é reunir pessoas para que a gente tenha um entretenimento diferente na cidade e uma valorização, né, para que as pessoas comprem de quem faz. As pessoas estão tão acostumadas a irem aos shoppings fazer compras, né? Por que não dar um presente diferenciado? É algo manufaturado. Exatamente. Né? Tudo mais. A Michelle está aqui nos vídeos ao vivo e acho que esqueceu que a gente está numa entrevista. Não esqueci não. Celeste, como funciona a casa mesmo? Por exemplo, eu sou artesã e quero expor meu produto, meu trabalho lá. Sim. Como funciona? A pessoa tem que fazer um cadastro com a gente, né? A gente tem uma ficha de inscrição onde ela é passada por uma triagem para que a gente tenha diversidade de artesãos na feira, né? Não haja um conflito de pessoas fazendo a mesma coisa. Então, para toda edição, quem tiver interessado pode entrar lá na fanpage da Casa das Janelas ou no evento da Feira da Torre e deixar uma mensagem falando que tem interesse. A gente manda a ficha de cadastro ela pode participar de repente da próxima edição, né? Porque a intenção é que seja bem dinâmico e que a gente possa atrair o maior número de artesãos possíveis em cada edição. Legal, deixa eu só fazer uma correção. Eu fui deselegante com a Michelle, eu esqueci que vocês mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu que sou um cara enrolado. Exatamente. Não faça mais isso. Não faça, por favor, imperdoável. E Celeste, que tipo de artesanato o pessoal vai encontrar hoje lá na feira? Tá. Nós temos patchwork, nós temos saboaria artesanal, nós temos pintura em MDF, caixas de madeira, temos canecas pintadas também, tipo porcelana, temos bichinhos de meia que fazem um sucesso com a criançada. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais ninguém. Quem mais? E gastronomia. Ah, vocês precisam experimentar o hambúrguer artesanal feito pela Bruna Borges, que é a proprietária lá da casa. Vocês vão adorar. Sugestivo, hein? É bovino, com carne bovina? Sim. Também tem vegetariano. Bom também. Que esse legal. Vegetariano, você sabe do que é? Se eu não me engano, é de grão de bico. Olha, que delícia. Eu tava falando essa semana, inclusive, com a Michelle sobre um hambúrguer de grão de bico. Deve ficar bom, né? Fica assim. Acho que você deve ir lá experimentar. Iremos, com certeza. Celeste, agora conta pra gente que horas vai começar a feira, o endereço e faz um convite pros nossos ouvintes. Sim, a feira começa às 17 horas. Ela vai até às 22. O endereço é lá na Alfredo Braga, 286. Para vocês entenderem como chega lá, quem estiver indo em sentido, pegar o Jordão Reis sentido Maceno Centro, é a rua do Jordão Reis. Tá? Acho que é facinho o endereço, é fácil estacionar. Sim, Jordão Reis é esse viaduto aqui da Badibacite. Isso, né? Que entra na Badibacite. Eu não sei se é o começo ou o fim da Badibacite. Na verdade, ele vai. A gente entra vindo da Maceno, a gente vai sair lá no início da Badibacite. Então ali fica antes, a Alfredo Braga, antes de você entrar no viaduto. A entrada é de graça. Entrada gratuita, hein? Espero vocês legal. Lá, vai ser bem bacana. Família, levem as suas crianças, crianças de todas as idades, porque vai ser bem legal. A programação foi feita para que a gente consiga ter uma diversidade de público e tenho certeza que vocês vão gostar. Ótima dica, então, para a família Rio Pretense, aliás, para a família da região, né? Com certeza. Para a família que estiver visitando Rio Preto, enfim. É isso, a gente agradece. Celeste, você quer deixar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes do Raimundinho na Líder? Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade e mais uma vez reforço o convite. Acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar. Foi tudo feito com muito carinho. Os artesãos estão assim, com um material bem bacana, tudo feito da melhor qualidade para que vocês possam levar um presente para casa, possam levar uma coisa diferente. E também tem atividade para as crianças, né? Nós estamos na Semana das Crianças, então acho que é bem legal vocês levarem para as crianças se divertirem. Então tá aí o convite. Tá certo. É isso aí. Muito obrigado, Celeste. Muito obrigado. 8 horas 26 minutos agora. Demais. Líder. Faltar água a ninguém. Tem um bem da janela de Copacabana. geral. Esparramei, peguei sua opinião, um, dois, pisei. Se der palpitação, não dá nada, conta até três. Negrita, bela, caia, gala, que samba no dia. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois que ela me tocar, não adianta fingir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar, tombei. Bem, bem. Já que é pra tombar, tombei. Bem, bem. No talo, mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir. Faça o que eu falo e se tiver tão complicado é porque não tá preparado. Se retire e pode ir, causando um tombamento. Também tô carregada de argumento. Seu discurso não convence, só lamento. Segura ondas e não fica no relento. Depois que ela me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tumba, tombei. Já que é pra tumba, tumbei. Conforme é desse jeito. Se quer falar comigo, então fala direito. Fala direito, é no meu tempo. As minhas regras vão te causar um efeito. É quando eu quero, se conforme é desse jeito. Se quer falar comigo, então fala direito. Fala direito. Depois que ela me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tumba, tumbei. Já que é pra tumba, tumbei. Bem, bem. Na Líder 8:33 agora. A gente acabou de ouvir Carol Conká, Tombei. Curitiba, Paraná. E antes, Karina Burr, Guitarristas de Copacabana. Muito bem. E agora vamos de mais dicas de passeio, porque o final de semana está cheio de atrações aqui em Rio Preto. Tem shows, espetáculo teatral, oficinas de alimentação e muito mais. Hoje, a partir das 8 da noite, tem show da banda Classical Queen, cover oficial da banda britânica de rock no Brasil. A banda é o Queen, né? A apresentação rola no Vila Dionísio e os ingressos custam R$20 para as mulheres e R$30 para homens. E também para quem curte rock and roll, rock and roll. Hoje à noite, a partir das 10 horas, a banda Projeto R se apresenta no pub Two Tone, tocando os sucessos da banda Blink 182. E outras bandas do gênero. Até às 10h30 a entrada é gratuita. Depois disso, o ingresso custa R$10. Delão. Depois da meia-noite, a entrada custa R$15. O Projeto R, banda de rock Rio Pretense, é composta por Marlon Ferri, não é meu parente, Renato Poloni e Roberto Poloni. O Two Tone fica na Avenida da Saudade, número 3596, no bairro Santa Cruz, em Rio Preto. E hoje à noite também tem teatro. A companhia Irivir apresenta a peça Cérebro de Elefante, às 8h30, no Centro Cultural Vasco, que fica ali na rua São João, número 1840, aqui pertinho na Boa Vista. Os ingressos custam R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. E amanhã, também no Centro Cultural Vasco, Durval Teles apresenta o show Vox Populi. Vox Populi, Vox Day. A partir das 5 da tarde. A entrada custa R$10. E amanhã, 16 de outubro, além de aniversário do Marcelo Ferri, é Dia Mundial da Alimentação. E para lembrar a data, o SESC promove duas atividades. Hoje, às 14h, tem uma oficina bem bacana sobre culinária orgânica, com a chefe Natália Aranha Amaral. Além de aprender um pouco mais sobre o consumo e produção de alimentos orgânicos, os participantes irão aprender a fazer um café da tarde com produtos naturais, integrais e frescos. As inscrições podem ser feitas no local e são gratuitas. Amanhã também é dia do pão, mas vamos lá. E ainda sobre o Dia Mundial da Alimentação, o SESC promove amanhã a intervenção de olho na comida, com a ajuda de uma lupa. Uma dupla de inspetores irá explorar as letras miúdas das embalagens de alimentos e também apresentar ao público os alimentos frescos, propondo novas possibilidades para uma alimentação saudável. A atividade começa às 11 da manhã e é gratuita. A galera tá rachando o bico aqui, porque amanhã é dia do pão. Você quer dizer que você é um pão? É não, isso? Não, eu só falei que amanhã é dia do pão, gente. Além do aniversário. Fala sério. Gente, pra lembrar que se você quiser saber mais sobre dicas de passeio, turismo, gastronomia e veículos, acesse o raimundinho.com.br. É isso aí. Agora na Líder 837, daqui a pouquinho temos uma reportagem, não é isso? Isso, a gente vai falar com o Thiago Zibordi, que viaja pelo Brasil fazendo produção de shows. E ele tá aqui em Rio Preto para o Festeja. Muito bem, já já. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Oito e 43, estamos de volta aqui no Raimundinho na Líder. Nós trouxemos uma reportagem bem legal aqui com o Thiago Zibordi. Ele é produtor artístico, natural de Campinas e começou a carreira há 15 anos com o Sandy Júnior. Hoje ele ministra cursos pelo Brasil e trabalha com a banda Skank. Ele viaja o tempo todo e nesse final de semana está aqui em Rio Preto para trabalhar como diretor de palco do Festeja. Raimundinho aproveitou a presença dele na cidade para falar sobre suas viagens. Confira. Raimundinho está aqui com o Thiago Zibordi. O Thiago Zibordi é... O que, que você faz, Thiago? Explica pra gente. Cara, é uma longa história, né? Eu sou produtor de shows e eventos. Eu trabalho no mercado já há 15 anos. Fui convidado a trabalhar com uma banda da Sandy do Júnior há alguns bons anos atrás. E com eles eu tive a oportunidade aí de aprender bastante. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares. Fui fazer o Brazilian Day em Tóquio, em Nagoya, em Nova York, Boston. Participei do Rock in Rio. E depois de alguns anos eu comecei também a participar de produções de shows, né? E hoje eu sou produtor do Skank, banda mineira, e viajo aí o país todo acompanhando os meninos, fazendo shows. Tenho uma empresa também que ministra cursos pelo país e faço freelancer tanto na área corporativa e também como grandes festivais, como o Festeja, que é especial de final de ano da Globo, o Show da Virada e outros aí quando eu sou convidado. Conta pra gente o que você tá fazendo aqui em Rio Preto. É um projeto gigantesco, produzido pela Work Show, que é o Festeja Brasil, parceria da Som Livre com a Rede Globo. É um festival voltado pro público sertanejo, vão ter 7 bandas, com uma estrutura gigante, vira um especial de final de ano que passa em dezembro, não sei a data ainda, né? E eu faço a direção de palco. Então eu cuido de toda a logística das bandas. Bom, legal. Então, ó, hoje tem Festeja aqui em Rio Preto, fica a dica aí pra quem gosta de música sertaneja. Mas a nossa praia aqui do Raimundinho é viagem, é carro, enfim, são dicas pra viajar. É gastronomia. Comer e dirigir. E o que eu quero falar com você, Thiago, é aproveitar esses seus 15 anos de estrada e falar um pouquinho dessa estrada toda, enfim. Lugares legais que você conheceu, teve algum marcante? Eu tive a oportunidade de fazer o Festival Folclórico de Parintins. Fui para fazer uma pré-produção de 10 dias, acabei ficando 48 dias lá. E quem não conhecer, pesquisa, porque vale muito a pena conhecer o Festival Folclórico de Parintins. Parintins é uma ilha que fica no meio da floresta amazônica, que a maneira mais fácil de você chegar é até Manaus e depois você pega uma balsa, que são 18 horas para ir ou 24 para voltar. E tem voos pequenos que vai até o aeroporto de Parintins. E lá é onde tem a cultura dos bois, o caprichoso e o garantido, né? E, meu, assim, é um lugar surreal. A criança, quando é um menino, pergunta o que você quer ser quando crescer. Diferente de alguns lugares que quer ser jogador de futebol, lá eles querem ser o pajé ou tripa do boi. Ou o cara que ressuscita o boi, ou então o cara que vai se vestir do boi, caprichoso ou garantido, né? Já as meninas, quando você pergunta, elas querem ser a cunhaporanga, a garota mais bela da tribo, né? Então isso é muito legal, a cultura, a culinária, a gastronomia, tem alguns restaurantes na beira do rio que você vai comer um peixe lá e aí você tá vendo os botos. Cara, aquele lugar, ele mudou minha vida, fez com que eu olhasse com outros olhos, outros valores, e lá é um lugar fantástico. Tendo oportunidade, eu quero voltar novamente. Além de Parintins, algum lugar assim fora do Brasil? Você falou que andou por Tóquio, Estados Unidos, Nagoya também, no Japão, né? Primeiro vamos falar do Japão um pouquinho. Meu sonho, conhecer o Japão. Foi uma história bem engraçada. Eu tinha 6 meses de Sandy Júnior, né? E aí rolou o papo que ia ter um primeiro show internacional. E eu nunca tinha saído para fora do país. E é engraçado, quando você chega no Japão, você olha aquelas placas, olha a escrita japonesa, acaba que você não sabe se é informação, se é divulgação, o que que é. E aí você fica doido, né? Os carros com o volante do lado ao contrário, as ruas em sentidos inversos, né? E assim, é uma tecnologia, eu fiquei extasiado. Cheguei lá e falei, caramba, o que que é isso? Tudo muito organizado, né? A limpeza é muito bacana. E foi engraçado porque eu fiquei 10 dias no Japão, né? Fazendo show em Tóquio e Nagoya. E eu volto pro Brasil direto para Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Então acaba assim sendo fantástico. Eu me amarro no que eu faço, cara. E aí tem outras viagens assim muito bacanas, né, do tipo em Nova York, né, quando eu fui fazer o Brazilian Day lá, que é o mais famoso, e aí eu consegui um pouco antes, uns 3 dias antes, então fiquei lá curtindo, conhecendo. São oportunidades que meu trabalho me dá, que eu não sei se eu fosse um gerente de banco eu teria. Tiagão, você tem o trampo dos sonhos. Cara, isso é muito maluco, porque assim, algumas pessoas têm a ilusão que quem trabalha com artista ou com show, a gente consegue curtir, aproveitar. E nem sempre isso acontece. Poucas são as vezes que isso acontece, mas quando acontece, eu tento aproveitar. Isso me proporcionou conhecer lugares que normalmente a gente não ia parar e falar, vou tirar férias, eu vou para Paulo Afonso, na Bahia. Cara, que é um lugar maravilhoso. Até uns 3 anos atrás, eu anotava num caderno as cidades que eu ia, né? E tava passando de 350. Tem muita coisa legal aqui no Brasil, né? E o Acre, por exemplo, o Rio Branco, achei fantástico. Tem um açaí lá maravilhoso. Porto Velho, em Rondônia, um monte de lugar. Paulo Afonso, nos Canyons, lá no Rio São Francisco. Tive a oportunidade também de dar um mergulho lá, de roupa e tudo, porque o pessoal falou, porra, você não vai? Eu falei, cara, minha roupa. Meu, você vai perder a oportunidade de nadar no Velho Chico? Eu falei, cara, é agora então, e vamos nessa. Eu ia te perguntar sobre gastronomia, como é o seu lance com gastronomia, que se nesses lugares você curte experimentar a gastronomia do lugar. Então, na verdade, eu até quando eu iniciei minha carreira viajando muitos lugares, eu comecei a entrar numas que eu queria comer comida típica de todo quanto é lugar. Só que, por conta do meu trabalho, dessa correria toda, eu comecei a ser um pouco mais cuidadoso, porque eu tive algumas experiências não muito boas de você experimentar, por exemplo, sei lá, uma buchada de bode, ser longe de casa, você não sabe nada e te dá uma dor de barriga, passa mal e você tendo que trabalhar. E aí hoje, assim, eu tento não ousar demais, eu tento só olhar e falar, meu, o que é? E aí falam que faz, o que compõe aquele alimento, e aí eu experimento ou não. Agora sim, uma coisa que vale muito a pena experimentar é uma comida, um caldo típico do norte, é o tacacá, que é muito bacana, meu. O que é o tacacá? Cara, vem Ah, tem um monte de coisa, tipo, os caras falam que levanta defunto, né? Então, assim, eu não sei exatamente, mas tem uma planta que dá uma dormência, que é o tucupi, não é? Não é, é da mandioca, né? É, eu não sei, só sei que, assim, é muito louco, fica os lábios, a boca toda dormente, sabe? E é bem diferente, mas é gostoso, eu gostei, experimentei, né? É isso, te desejo um ótimo show e ótimas viagens, ótimos shows daqui pra frente. E legal tê-lo aqui em Rio Preto. Oh, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer aí participar. Galera do Raimundinho, um grande abraço, meu, tô junto, misturado com a galera toda. E força, vida longa pra vocês aí, Marcelão, Michele. Também, fica com Deus e sucesso pra nós. Vamos que vamos. Muito bem, 9 minutos agora faltando para as 9. E o... pode falar. O tacacá, prato citado pelo Thiago durante a entrevista, é um caldo feito com a goma da mandioca, camarões e tucupi, temperado com alho, sal e pimenta. Nele também vai o jambu, erva amazônica com a propriedade de provocar essa sensação de formigamento na boca. O tacacá é uma iguaria encontrada em toda a região amazônica brasileira, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Pará e Rondônia. E o tucupi é o sumo amarelo extraído da raiz da mandioca brava, quando descascada, ralada e espremida. E mais uma dica, tem mais uma dica bacana de passeio aqui em Rio Preto, gente. Amanhã, às 7 da noite, o Espaço Cultural Companhia Fábrica de Sonhos, no terceiro piso do Plaza Avenida Shopping, recebe o espetáculo de dança Eu Só Queria Não Ter Uma Cabeça, de Everton Ferreira e Yolanda Sinatra, que foi contemplado pelo PROAC SP. Os ingressos para o espetáculo custam R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. E agora vamos falar de dicas de gastronomia? As notícias da semana sobre gastronomia? Gastronomia, então falaremos do novo cardápio do Outback Steakhouse. Isso. O colossal Turkey Leg, é isso, Michelle? Isso. O colossal Turkey Leg é uma coxa de peru de 700 gramas, servida com molho feito à base de mostarda, mel e pimenta vermelha, e acompanhada de fritas e um mix cremoso de repolho e cenoura. A coxa gigante de peru é fornecida pela Sadia e foi criada exclusivamente para servir os restaurantes da rede. O colossal Turkey Leg custa R$ 54,90. O prato permanece no cardápio até o dia 30 de novembro. E aqui em São José do Rio Preto, a Outback fica no Shopping Iguatemi, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 5000. E um projeto de lei quer obrigar hotéis, motéis, pensões, pousadas e similares no Brasil a oferecer alimentação adequada aos portadores de diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 13 milhões de portadores da doença no Brasil, o que representa quase 7% da população. No texto da proposta, os hotéis, pensões, motéis, flats, pousadas devem informar se possuem um cardápio adequado para os diabéticos. Se o projeto for aprovado e virar lei, caberá ao Ministério do Turismo definir a forma como a informação será apresentada, assim como as penalidades em caso de infração. Depois do milkshake de ovo maltine, o McDonald's agora passa a oferecer a opção casquinha ovo maltine. Aquele sorvete nos sabores baunilha, chocolate ou misto, agora coberto com flocos crocantes de ovo maltine. A novidade chega às lojas da rede entre hoje até o dia 17. E o preço... Não, desculpa, gente, isso aqui falei errado. A novidade chegou nas lojas já e, se não chegou ainda, chega até segunda-feira. O preço é a partir de R$ 2,50. No mês passado, o McDonald's anunciou a assinatura de um contrato de exclusividade para o uso do ovo maltine em seus produtos. Os valores do contrato não foram revelados, mas as empresas afirmam que o contrato é de longo prazo. A marca de achocolatado foi por décadas uma das principais parceiras do Bob's, que apesar de ter perdido a exclusividade, vai continuar oferecendo seu consagrado milkshake com a mesma receita, mas agora com o nome Crocante. E o Burger King tem uma nova atração. Uma calda crocante de ovo maltine, exclusivamente desenvolvida para rechear sobremesas. A calda crocante de ovo maltine recheia casquinhas e sundaes. O preço sugerido da casquinha é R$ 3,00 e do sundae R$ 6,00. A atração fica no cardápio da rede de fast food por tempo limitado. É que recentemente a rede McDonald's divulgou a assinatura de um contrato de exclusividade com a marca de achocolatado. E o acordo que obrigou o Bob's a mudar o nome de um de seus produtos mais vendidos é um dos motivos da calda crocante de ovo maltine não estar definitivamente no cardápio do Burger King. É isso aí, gente. Muito bem. 4 minutos agora para as 9. Quem tá levando o kit da 98? Camiseta, copo, caneta e ainda ingresso para Cinépolis. Saindo para Jéssica Leandro Gonçalves. Parabéns para você, Jéssica Leandro Gonçalves. A partir de segunda-feira, 5 dias úteis para você retirar o seu kit. Tiradentes, R$22,99. Esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Só lembrando que a partir de segunda também já está disponível aí no podcast do liderfm.com.br o programa de hoje. Tá bom? Para você poder curtir aí na íntegra todos os detalhes do Raimundinho deste 15 de outubro. Lembrando que hoje é o dia do professor, né? Mais uma vez aí nossas... E amanhã é dia do amanhã pão. É o dia do pão. Nossas homenagens aí aos nossos mestres e desde já aí agradecer, né? Por tudo que eles fizeram e fazem por pela nós. Educação do nosso país. Dia do pão, dia da alimentação e dia do Marcelo Ferri também. Exatamente. Amanhã churras a partir das 8 da manhã, liberado. É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, ouvintes, pela companhia nesse sábado. Sábado que vem estamos de volta. E agradecer a Milton, Marcelo, Josiel, Ricardo, que está curtindo uma praia em Porto de Galinhas. E parabéns, Marcelo, pelo seu aniversário amanhã. Muito obrigado. Parabéns, nobre amigo Marcelo Ferri, amanhã, 35 anos, não é todo dia que se faz. 28, José. 28. Suas considerações finais, Marcelo? Bom, parabéns pra mim amanhã. Parabéns para o pão. Parabéns pros alimentos. Enfim, não, saudações para todos os ouvintes aí do Raimundinho na Líder. Obrigado pela paciência. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa aí, né, de acordar aos sábados com a gente aí. E qualquer sugestão, por favor, nos avise. Tá? Um forte abraço a todos vocês. Né? Josiel Carvalho. É isso aí, mais um programa. Abraço a Milton, Michele, Marcelo, Ricardo, os ouvintes que estão sempre nos acompanhando. Muito obrigado. Você que perdeu o programa, não esqueça, segunda-feira vai estar o podcast no site liderfm.com.br e os boletins do Raimundinho na Líder, sempre durante e dentro do Líder Notícia, às 7:30 da matina. E um salve mais uma vez aos professores e um ótimo final de semana a todos nós. É isso aí. 1 minuto para as 9, Marcelão. Tudo de bom para você. Felicidades aí no mais um aniversário, mais uma primavera na sua vida. Obrigado. E a gente se fala amanhã, às 15h, no Maratona 98. Na sequência tem o Renato Mapelli. Ótimo sábado, bom final de semana. Tchau.